96.2 FM, la radio qui nous aime. Esperar jamais. Alô, Portugal.

tudo para mostrar a melhor música portuguesa de hoje e de ontem, a música brasileira, para vos trazer aquele calor. Música cabo-verdiana para dançar um bocado. O kizomba. Mas o que importa é ter boa música e boa disposição. Isto é o que importa mais. Só espero que está tudo bem por aí onde estiver. E estão prontos para passar 3 horas, como eu disse há um bocado, 3 horas de boa música, boa disposição. Isto tudo nas antenas da sua rádio, que seja Rádio Arconciel, com certeza. E continuamos sempre com boa música, com o novo trabalho de Rebeca. Já estás com ela e seguimos com calma, diz ela. Não é tudo de uma vez. Relax, relax, relax. com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Toca-me na alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Calma, relax yourself, don't think about that. Seguimos agora com aquele artista que estará quando, dia 22 de Abril, na sala de festa de Montição em Saint-Jean-de-Blanc, Orniens, Jorge Guerreiro. E já podem marcar então dia 22 de Abril, Jorge Guerreiro, na sala de festa de Montição. Quero ser o teu e

amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Agora com o artista que nos deixou aqui há pouco do acidente, Cláudia Isabel, está tudo acabado. Se tu não me ouviste, ponho o estéreo para o lado deste. Se ainda não veste, nos meus olhos escrevo outra vez. Se não aceitaste, paciente-se.

vamos lá, vamos lá, vamos lá, com sempre com música de Minho. Aqueles artistas que estiveram aqui há pouco com nós. Os toque e dança. Tudo a mexer, então vamos lá nos mexer um bocado. Mais outra dedicatória. Elas não param, hoje de manhã não para. E o telefone vai derreter daqui a pouco. Então vamos lá, que é da minha amiga Glória, animador, que dá encontro a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória. Claro, sei, da mesma maneira. Ela não me disse o que era hoje. Eu perguntei-lhe, mas não me disse. Vou desejar um bom dia. E não esquecer a sua emissão, ela me disse. Então vamos lá com Carlos Pires, a minha leia. Para muito te agradecer, pois hoje eu aqui estou. Para muito te agradecer. Também quero agradecer o lindo lugar da lagoa.

Ai, tão boa que faz falta. Quando abro e fecho o fone, eu animo toda a malta. É bom que tu nunca duvides de mim. E se queres ser artista, aprenda a tocar assim. Como ça va bien? Et vous, comment ça va? Comment ça va? Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Com pouquinho mais de amor, iremos todos na manhã. Comment ça va? Comme si, comme ça. Cervejinhas.

15 horas e 30 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. E vamos lá com música mais ambiente, mais ritmada. Oh, oh, oh. Já decidi. Oi, todinho. DJ Armar. Eu já decidi. Tentei explicar-te de todas as maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já disse que não quero mais estar a insistir. Consequência, eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom, bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom, bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu baby, já decidi. Eu já decidi. Aqui há pouco com nós, irmã Verdade de Holanda. Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quando te conheci, fiquei louco por ti, Holanda. Holanda, não pude resistir, tentei te seduzir, Holanda. Amar-te tanto em ser teu e ficar louco.

lá está. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Estamos a chegar na reta final. 11:45. Mas já há tempo para dar um pezinho de dança do Emmanuel Manil. Com o mix do baile. Corre nos veias a sangue apaixonado. Coração está condenado a morrer por este amor. Não te remete que o curador da vontade. E piedade, tá demais a minha dor. Eu sofro choro, eu sofro noite e dia. Tá demais essa agonia, coração vai explodir. Eu bebo, choro, choro, eu bebo a toda hora. Depois que ela foi embora, é difícil ficar aqui. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar. O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar. Bebo outra dose, misturada de paixão. E um gosto de solidão, uma lágrima no olhar. Faço no fundo de mim, a paixão me dominou, saudades estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. O que é que eu faço no fundo de mim, a paixão me dominou, saudades estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim.

tenho uma mulher bonita. Faço o trânsito parar. Já fiz queixa na polícia. Todos me querem roubar. Mas agora já não ligo, pois não há nada a fazer. 17 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E chegou a hora de me despedir de vocês. Do meu prazer, perdemos. Com aquele artista que estará connosco dia 22 de Abril. Na sala de festa de São João de Lão, Parque de Montição. Jorge Guerreiro. Pois é, Portugal em festa se acaba por hoje. Torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. Eu, como de hábito, foi um imenso orgulho e um imenso prazer estar aqui com vocês. A partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória com uma amiga Glória. Mergulhar. Fomos feitos por medida. A vida é para ser vivida. Nem sei. Nem quero saber. Amanhã, Voz de Portugal com Gemir. A partir das 18 horas até as 20 horas, como de hábito, pôs a musical com a Silvia. E como todas as manhãs cedo, a partir das 7 horas, sexta-feira, tranquilo, Rebeia. Cedido do meu amigo Lourenço, o fim de semana à porta. E mais lá para ter linha, a partir das 17 horas às 19 horas, descoberta com Manel. Passamos já para os sábados, já para o que é aquele fim de semana. Portugal no coração com a Cristina. Deixa-te levar. Até o meio-dia, depois salir e copar com a Cristina, com a outra Cristina. E aquela nova missão com aquele animador que estava com paixão de tornar a vir. Visitando a paixão, Carla Ferreira. beijar. E flashback com Carla Bambua. Louca, quero viver a paixão. Quero viver a paixão. Tu e eu a fazer magia. Há quanto tempo não sentia. E logo de manhã, no domingo de manhã, cantar do galo com o Senhor Forte. Como é que tu... E no telefone de sono com o Lionel e com o Jerome. Aqui lá, portas bem, tudo bom, cuida de vocês. E até quarta-feira, sintoniza a sua rádio, seja a Rádio Arconciel. Em mim confia. Então já disse tudo por hoje, tchau tchau e até para a semana. Ai, ai, ai, ai, ai, deixa-te levar, deixa-te levar. En couleur.